CBN Foz. 5 horas e 44 minutos, hora da informação local, temperatura de 33 graus aqui na temperatura, aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM também, cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro falando ao vivo aqui dos estúdios da Central Brasileira de Notícias de Foz do Iguaçu, CBN Foz, e trago a você as informações deste final de tarde de quarta-feira, 22 de janeiro de 2014. Vamos começar este bloco local do Jornal da CBN, segunda edição, com as informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, registro de filas e lentidão, principalmente no sentido Cidade de Leste. Na região da Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, cuidado com os caminhões que ingressam ao Brasil rumo à estação aduaneira do interior. Nos trevos do Charrui, no acesso da BR-277 até a Costa e Silva, o movimento está bem abaixo do normal. Na região central da cidade, a via que tem o melhor fluxo é Almirante Barroso, que tem semáforos sincronizados. Na Avenida JK, trânsito lento até a chegada no viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves, ali no trevo do Sesc, no trevo da Avenida Silvio Américo Sazdelli, na entrada do Porto Belo. Na região do Maracanã, trânsito complicado nas vias que cortam a Avenida Paraná, no centro do Jardim São Paulo, também no Morumbi. Atenção redobrada também na rotatória da Avenida Costa e Silva com a Avenida Jules Rimet. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz, participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5 horas e 46 minutos e um acidente ocorrido agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde, na Ponte da Amizade, deixou ferida uma jovem que sofreu um acidente de motocicleta quando uma moto estava atravessando a ponte, foi fechada por um táxi, o condutor se desequilibrou e acabou caindo, e a Gislaine Medeiros, de 20 anos, que estava de carona, acabou caindo e arrastada, ela foi arrastada pelo rodado de um caminhão, sofreu graves ferimentos, a ponte o trânsito foi interrompido por alguns minutos até a ambulância do SEAT chegar. A jovem foi levada com urgência para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu em estado grave. O condutor da moto não sofreu ferimentos. Agora 5 horas e 47 minutos. O último levantamento do índice de infestação do mosquito da dengue, realizado entre os dias 13 e 19 deste mês, apresentou o índice de 0,93%, indicando que a cidade não corre o risco de uma epidemia. De acordo com o Ministério da Saúde, acima de 1%, a situação de alerta. Nessa primeira quinzena de 2014, a cidade também registrou apenas um caso positivo da doença entre 60 notificações recebidas pela Vigilância Epidemiológica. A confirmação de apenas uma pessoa com doença deixa o coeficiente de incidência de dengue por 100 mil habitantes em 0,39%, que também está dentro das porcentagens recomendadas pelo Ministério da Saúde. Foz do Iguaçu pode bater um recorde na colheita de soja na safra deste ano. Quem garante é o secretário de Agricultura do município, João Matkevski. Em entrevista agora há pouco no programa CBN Foz, o secretário disse que o clima foi o principal fator que contribuiu para os bons resultados. Tudo é aliado ao clima, né? Principalmente ao clima que foi muito bom, continua andando bem. E tecnologia de semente, aplicação de tecnologia por parte do produtor, de cuidar bem das plantas, do cultivo, do plantio. Então, usando todas essas tecnologias e o tempo correu bem, está atingindo novamente esse recorde de produção aqui no município. Ainda esperamos, tem lavouras que estão colhendo essa semana, começou já a colheita, mas tem lavouras ainda que estão em estágio de maturação. Ainda necessitamos de mais chuvas para confirmar essa previsão que nós temos aí de bater um novo recorde. Então esperamos chuvas aí no final de semana e mais uma chuva para a semana que vem para nós confirmar toda essa produção que nós estamos esperando. Chovendo, continuando esse clima como está, com certeza nós vamos atingir uma nova produção, de repente bater o recorde do ano passado, com certeza. A estimativa é de que a colheita fique entre 150 a 160 sacas de soja por alqueire. Foz do Iguaçu produz soja em 12 mil hectares de terra. A área rural total do município de 16 mil hectares está à frente de outros 200 municípios do estado. Os valores dos ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu serão reajustados a partir de fevereiro. Informações com Maurício Freire. A taxa de transporte do estacionamento no Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste a partir do dia 1º de fevereiro. A correção é realizada anualmente no mês e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável pela administração do parque. O cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços, que foi de 5,6% no período de novembro de 2012 a novembro de 2013. O valor do transporte passará de R$ 7,50 para R$ 7,90. Já o estacionamento, que permaneceu 2 anos sem reajuste e que é um serviço opcional, passará de R$ 15 para R$ 17. Com isso, a entrada integral no parque passará para R$ 49,20. Para brasileiros, o passe será de R$ 29,20. No passe comunidade, para moradores que comprovarem residência na região do parque, o valor do transporte aumentará 25 centavos e o total da entrada passará para R$ 9,25. A frota da atrativa é composta de 18 ônibus, 5 articulados com capacidade para transportar 65 pessoas, 8 double-deckers para 72 passageiros e 5 híbridos com capacidade para 62 passageiros. O estacionamento opcional aos visitantes possui 50 mil metros quadrados e tem capacidade para 170 ônibus, 20 vans e 676 veículos pequenos. Maurício Freire para a CBN Foz. Foi Maurício Freire com informações sobre o reajuste do preço dos ingressos para visitar as Cataratas do Iguaçu. 5 horas e 51 minutos, a implementação de uma lei que vai garantir a muitos empresários iguaçuenses vai facilitar na hora da retirada do alvará para trabalhar. Quem conta os detalhes é a repórter Thaís Montenegro. Através de decreto assinado ontem pelo prefeito Reni Pereira e o secretário municipal da Fazenda, Ademar da Silva, micro e pequenas empresas terão vantagens nas concessões de licenças. Segundo o decreto, está dispensado o laudo do Corpo de Bombeiros para renovações de alvará e também a necessidade do mesmo laudo em caso de inscrições iniciais de empresas que não são consideradas de alto risco. O secretário da Fazenda, Ademar da Silva, explicou as mudanças através do decreto. Segundo ele, empresas elencadas como de alto risco, como fábricas em geral, clínicas, hospitais, farmácias, casas noturnas, continuam precisando do alvará do Corpo de Bombeiros. Antes, as licenças por prazo pré-determinado, com data de vencimento já previsto, só eram excluídas após pedido de baixa da Secretaria da Fazenda. Isso não será mais necessário e, ao fim do prazo previsto, o sistema já vai fazer essa exclusão automaticamente, explicou o secretário da Fazenda. A cassação da licença também foi regulamentada no novo decreto. O processo vai seguir um trâmite oficial com abertura do processo, fiscalização, prazo para defesa, análise e parecer final do secretário da Fazenda, que será publicado no Diário Oficial do município. As novas normas buscam facilitar e estimular o trabalho dos empresários da cidade, principalmente os microempresários, que hoje representam 80% do setor de comércio e indústria da cidade. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Foram então informações de Thaís Montenegro, agora faltando 7 minutos para as 6 horas da tarde. CBN e o plantão da rota policial. E vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública com o repórter Valdecir Marcos, que nos traz detalhes de mais uma grande apreensão de drogas aqui na fronteira. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Dos destaques da área de segurança pública para esta quinta-feira, temos as seguintes informações. Indivíduos armados realizaram 2 assaltos consecutivos no final da tarde desta quarta-feira. Um deles foi na Avenida Silvano Gutierrez, em um bar. O criminoso chegou a efetuar um disparo contra o proprietário do estabelecimento, porém não acertou. Usando provavelmente uma pistola calibre 6.35 ou 22, o bandido fugiu sem levar nada. Cerca de 10 minutos depois, realizou um assalto na região da Avenida Silvio Américo Sotelha. A Polícia Militar fez uma grande mobilização em busca de apreender o criminoso, que aparentemente é menor de idade, mas até o presente momento Nem o piloto da moto, o atirador e a motocicleta foram localizados. Esses e outros assuntos destacaremos para você, amigo ouvinte, amanhã a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Informações de Valdecir Marcos aqui nas ondas da CBN. CBN Esportes. A segunda edição de uma expedição promovida pela Mitsubishi vai percorrer 3 países da América Latina e terá como destino Foz do Iguaçu. A partir dos 15 veículos, L200 Triton e da Pajero Dakar acontecem em Santiago do Chile na próxima sexta-feira, passando pelo sul da Argentina e chegando em Foz do Iguaçu no dia 31 de janeiro. Entre os belíssimos locais estão a travessia da Cordilheira dos Andes e a passagem aos pés do Monte Aconcágua, ponto mais alto da América do Sul, com 6.962 metros. Na expedição Mitsubishi, todos os veículos são da Mitsubishi Motors e não é necessário ser cliente da marca para fazer parte da viagem. Todos os participantes contam com uma estrutura completa e uma equipe especializada formada por mecânicos, médico, agente de turismo, fotógrafo e staffs para garantir tranquilidade durante o percurso. Foz do Iguaçu, que também será ponto de largada da Transparaná 2014, o maior rally de regularidade das Américas. A saída será às 10 horas da manhã de sábado na prainha de Três Lagoas do rally e serão 1.500 quilômetros a Guaratuba, saindo aqui de Foz do Iguaçu até Guaratuba, no litoral do estado. Essa é a 20ª edição do rally da largada do Transparaná. E não pega logo mais, às 9 horas da noite, a transmissão de São Paulo e Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista com Deva Pascovic e equipe. A equipe CBN entra em campo logo após, a partir das 8 horas da noite. 33 graus de temperatura neste final de tarde aqui na fronteira. Para amanhã, quinta-feira, a previsão do CIMIPAR é tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam em 23 e 34 graus. Continue na sintonia da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também em cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Valdecir Marcos. Jornal da CBN, segunda edição. Nada melhor do que começar o ano com a sua Cristal nova. Uma das melhores boates do Paraná, agora ainda mais show. A Cristal, em 2014, vem com os melhores shows nacionais e internacionais de lindas modelos. E nesta semana, com as Tigresas do Funk, Dani Matos e Manu Carvalho. Capas da revista Sexy ao vivo pra você. Cristal, com novos ambientes.